vai na batida do som, mais uma dose garçom. Olhares cruzados denunciando a intenção. É provocante, ela é provocante. A noite modifica o teu semblante. Em pouco tempo de noitada, cê vai saber que tem de tudo aqui pra se enlouquecer. Mas tem que ser malandra aí pra saber curtir. Fica ligado e vai na paz pra não se ferir. Vamo aí, com o esquema aqui dos boy tá bom. Parece até observatório pra ver avião. É só no vai e vem e nós aqui tá zen, como diz os parceiros. Não tem pra ninguém. Assim que é, essa batida balada vira a cabeça. E garçom, bagulho é bom, me traz mais uma dessa. Porque a conversa apenas tá começando. Coisas boas da vida tô apreciando. Sempre chegando na paz, na humildade. Firme com o pé no chão, não esqueço a realidade. Realidade, sinceridade, na ideia sangue bom. Porque se vê de longe, os vacilão. Vai na batida do som, aí. Sabe que a música é o tom. Fazendo clima com os irmãos. A música é o tom, faz o clima com os irmãos. Deixa a mente voar, buscar inspiração. Controle o coração, sua respiração. Segure sua loucura, não deixa cair no chão. A noite é grande, de tudo vai rolar. Esquema prazer, faz o seu corpo transpirar. Vamos lá, bota fé, só saber chegar. Vai de ti, o que tu queres, o que tu vais usar. Tem garota de programa, bebel que te engana. O trânsito cruel, os irmãos entrando em cana. É madrugada, ganhou o apelido de balada. Onde acontece de tudo em todas as quebradas. Felicidade, tristeza, amizades, firmeza. Os truta lado a lado, aconteça o que aconteça. Sobre o brilho da lua que iluminando a madruga. Voa os pensamentos de rolê pela rua. Ouvindo um som do bom dos caras aí da região. Trocando aquela ideia com as mina e com os irmãos. Regula o som, assim tá bom, aqui nós vai ficar. A noite é grande, pai. Parceiro, e tem muito que rolar. O Etiope é meu, bicho, deixa ela pra fora, ela não quer nós arrasa. Nós passamos na quebrada de bicho, nós sentamos. É dele. Olha, horas da noite, o começo de tudo. Adrenalina 100 por hora, ganhando o mundo. Vários carros, motores turbinados. Blitz dos gambé pra pegar nego chapado. Bares, boates, posto de gasolina. Só dá os maluco enlouquecendo na esquina. Morfina pra aliviador. Cruzamento, sinal piscando. Madrugada, sinal piscou. Sai da pista. Acionou os bombeiros pra ver se salva essa vida. Nem quero mais olhar o maninho no chão. O paramédico fazendo massagem no coração. Uma e meia da madruga e esse aí se foi. Vou sair fora que essa moto guincho pega depois. É só mais uma notícia pro comunidade. Constatado mais uma morte aqui no trânsito da cidade. À noite, fica ligado, irmão. Fica atento, ligeiro, percepção é bom. Tem de tudo na noite pra te oferecer. Se pá, a noite inteira de puro prazer. Pode crer, chega aí, vamos se divertir. Esquece um pouco os problemas e vem com nós curtir. Por aqui, diversão, ideia com os irmãos. Companheiros de trabalho, tamo junto na missão. Então, sangue bom, te falo nesse som. Segura sua loucura, não deixa cair no chão. Porque a noite é muita loucura. A noite é o mundo da lua, de tudo acontecendo. Polícia no veneno, muita treta, chega de treta. Me dá um tempo pra pensar, poder raciocinar. Noite estrelada, olhar pro céu, apreciar. A noite é muita loucura. A noite é o mundo da lua. Traição na escuridão, maldade. Predomina sobre amor e a sinceridade. É sobre o brilho da lua que vem à noite, irmão. Muita loucura curtida, pura tentação. O efeito é constante, não importa qual. Cocaína, crack, maconha, álcool. É normal, os irmãos muito louco no centro. Normal, é viciado atrás do veneno. Normal, isso tudo é normal. Madrugada, bagulho é doido, o movimento é mil grau. 2007, não esquece, a loucura prevalece. O céu é o limite, na rua tudo acontece. Tem ódio, amor, corações apaixonados. Bebida, traição, revolta faz estrago. A lua é testemunha, observando a madrugada. Só ela vê o que ninguém viu, nada. Traição na escuridão, maldade predomina sobre amor e a sinceridade. A noite sinceridade.